toma conta de mim. Toma conta de mim. É um impossível. Esta praça vai chorar. Cai a madrugada, tanto tempo sem te ver. A saudade tá machucando no peito. Minha vida, a solidão choca sem te ver. Vejo nossa cama, só tá faltando você. Já tentei, já pedi tudo pra esquecer. Tá difícil dominar o coração. E no nosso quarto as lembranças desse amor. Sinto o cheiro do perfume que você deixou. Os lençóis da nossa cama. Desejo de poder de novo te encontrar. Vai ser lindo ver você se entregar. Eu quero ouvir Natal cantando comigo. Canta Natal! Vem dizer que ainda me ama. Vem dizer que ainda me ama. Toma conta de mim. Me envolve em teus braços. Só você que não vê que a vontade você tá doendo em mim. Toma conta de mim. Toma conta de mim. Me ajuda a viver. Toma conta de mim, toma conta de mim, me ajuda a viver. Toma conta de mim.